ai, meu amor, o que eu quero te dizer? Fala que eu te amo e não vivo sem você. Você não ia me dar uma pessoa especial. Faria qualquer coisa pra não te fazer mal. O meu olhar no meu olhar no teu. Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu. Com esse teu jeitinho sendo tão especial. Mudou a minha vida sem você. É, detonou tudo, porque pegou, deu todo circuito na no ar-condicionado, caiu no meio dos pneus e produto inflamável lá, fudeu tudo. Agora eles vão ter que esperar ele vai poder entrar lá para pagar. O mercado inteiro. Alguém morreu? Não, ninguém, nenhuma vítima, só o prejuízo material, né? Tá, ok. Mas isso pelo menos o cara deve ter seguro, né? Então tá, tudo bem. Sim, isso que eu pensei. Em geral não chega a ser um grande problema. O que ele vai perder mais é a verdade de não vender esse disco que vai ficar fechado. A perda de verdade vai ser essa. É, eu acho que é aí que eles perdem mesmo, concordo. Exato, enfim. Mas essa é a novidade. É, achei bem interessante mesmo. Eu nunca pensei que ia ligar pra alguém e falar que teve incêndio em Americana. É, e no Walmart. Isso, no Walmart de Americana. Eu descobri que tem um Walmart americano, que é ainda mais estranho. É, a novidade é essa, na verdade. Né? Ok, bom aprender sempre. Enfim. É, claro. O Rafael ou o Ganso te explicaram a ideia da pauta? Ou... Ele, o Ganso falou meio que por cima que é duas pessoas que a gente odeia, né? Uma na ficção, uma na realidade. Exato, exatamente, perfeito. Ah, então zerou, fácil. Tá fácil já, então. Fácil na ficção, na realidade eu demorei pra encontrar aqui, mas achei. É, minha dificuldade foi a mesma também, por acaso. É, na verdade eu vou falar de quem? Do Ganso, né? Claro que é ele que eu odeio. Ah, tá. Eu vou fazer essa piada no meio do programa também, mas então... Ah, você vai falar? Não, então eu... Não, essa daí eu tinha falado zoando com você agora, pode fazer a piada aí. Que eu vou falar de uma velha lazarenta que tem aqui perto. Tá bom, né? Vocês vão entender, vocês vão ficar com ódio dela também. Eu espero que sim, cara. Eu espero que sim. Olha o cara, né? Espero odiar alguém aí, sim. Verdade. Mas eu tô sempre esperando por isso. Sempre bom ter alguém pra poder odiar, nem que seja por tabela. Que é um sentimento honesto, Rod. Funciona. Melhor do que indiferença. Você já tá odiando a pessoa. Exato, exatamente. Eu não tenho que pensar no que sentir pela pessoa. Eu já começo odiando, tá ótimo. Olha como fica simples a vida. Incrível. Porra, bicho. Enfim, eu escolhi a Lisa Simpson e o Carioca do Pânico da rádio, não sei se você ouve rádio. Então pode estar falando sério isso, cara. O Carioca, você acha ele legal, cara? Não, é a Lisa também, eu gosto dos dois. Como assim, cara? Mas você vai ter argumento, né? Você deve ter argumento, não é possível. Eu espero que tenha. Ninguém odeia a Lisa, cara. A não ser que você viu alguma coisa muito específica. Não. A não ser que você seja o Milhouse, pode ser. Mas o Milhouse é apaixonado pela Lisa. É, mas ela não dá bola, né? Tá. Não, nada, não é o caso. Enfim, realmente não é o caso. Eu fiz uma lista de motivos pelo qual eu odeio ela. Uma lista? Caralho! Não, tem só uns 5, 6 tópicos, não é grande coisa, não. Mano, só 5, 6. Se a pessoa tivesse 5, 6 tópicos, pode ir eu ia lá falar com a pessoa. Pô, vamos começar aqui. Você deve ter me interpretado mal, porra. Vamos começar aí. É bom, acho que funciona também. Tinha um amigo da minha ex, de uma ex de moleque, uhum. E ela, o cara dava em cima dela e tal, mas normal, né? Normal. É, daí até que ela falou assim, ela falava, eu namoro e tal, e daí mostrou uma foto que tava nós dois. Sim. Né? Ela falou, e o cara falou, puta, é esse cara que você namora? Puta, eu odeio esse cara. Ele estudava comigo numa outra escola, porque eu estudei com ele, mas, né, num outro lugar. Ele falou, puta, eu odiava esse cara, eu não acredito que você namora ele. E ele era maior amigo dela, né? Uhum. E daí a gente foi num churrasco e daí ela comentou comigo, falou assim, ó, vai estar um cara assim, assim, explicou. Eu falei, eu acho que eu sei quem é, eu estudei na escola com ele, mas não tenho, nem trocava ideia, né? Ele falou, mas esse cara, ele te odeia muito forte, né? Ela falou. Eu falei, não é possível, não é possível. Quero ver isso pessoalmente. Na hora que a gente chegou no churrasco, chegando, cumprimentando as pessoas, eu falei assim, viu, fiquei sabendo que tem alguém aqui nessa festa aqui que me odeia. Por favor, se apresente. Daí o cara veio lá e falou, sou eu, cara, sempre te odiei. Falei, então me dá um abraço, cara. Vou fazer você mudar de opinião hoje. E esse cara foi um dos melhores, foi um cara que me ensinou a jogar poker. Opa. O cara ficou amigaço meu, cara. Vivia em casa, eu na casa dele, que agora ele morreu, né? Mas não, não eu que matei, não. Não fui eu que matei. Ah. Mas às vezes você tem que ver por que a pessoa te odeia, cara. Você tem que lutar contra isso, né? Tem alguma lógica. Talvez, a Lisa vá atrás de você e depois ouvir o Curva de Rio, né? Fala, peraí, Matheus. Vamos sabe lá. Que eu sou uma pessoa estudada? Sabe que eu sou uma pessoa que gosta de ser... Ah, bom, se bem que ela é bem CDF mesmo, né? Ela é. É, e ela é meio... Nossa, é verdade, rapaz. Eu nunca tinha reparado desse lado dela, que ela é meio se achona por ser sim. CDF. A lista que eu tinha feito... Eu voltei aqui. É que eu não tinha feito uma lista, mas eu tava conversando com o pessoal aqui sobre a pauta e a gravação de hoje. Aí fizeram o questionamento que você fez e fizeram pra mim. Por que você odeia ela? Aí eu fiz a lista. Eu tô voltando aqui no WhatsApp. Chata, mau caráter, mal agradecida, mimada, invejosa e sem inteligência emocional. Ué, peraí. Mau caráter? Mau caráter. Mal agradecida até pode ser mesmo, porque ela meio que faz essas coisas achando que as pessoas têm obrigação de fazer por ela. De fato, de fato. Teve um episódio que caracteriza tanto no mau caráter quanto no invejosa, em que o Bart, falam que ele tem que descarregar energia com alguma coisa, ele começa a tocar bateria. E ele se descobre um puta prodígio foda da bateria. Ele fica muito foda e todo mundo começa a gostar dele porque ele toca muito bem bateria. E a Lisa toca saxofone desde cedo, mas nunca foi nenhuma, oh meu Deus, que saxofonista do caralho. E sim. Ela começa a ficar puta com o irmão. É, cara, fica feliz, é seu irmão. Seu irmão virou um músico foda. Por que você não pode ficar feliz com seu irmão, cara? Pô, tem um episódio também que ela foi mal agradecida mesmo. Ó, sabe aquele o dono da mercearia lá, o Abu? Sim, o Abu. É. Uma vez estava lá, o Paul McCartney estava lá. Sim, sim. E daí ela chega lá, mofando o Paul e tal, falou assim, ô Lisa, você quer ouvir uma música? E ela fala, emocionada, né? É claro que eu quero, e não sei o que tem. Ele, Abu, toca aí. E ela fica decepcionada e vai embora, cara. Ela vai embora, cara. Puta menina mal agradecida. É verdade, puta merda, você me fez, tá começando a me fazer odiar ela. Esse é o clássico tá episódio, salada não leva nada, por acaso. Salada não leva nada. Leva esse manda pra minha vida também. Nem eu gosto de salada. Mas só que eles têm o formato, tipo, roliço, cenouras, pepinos, rabanetes, apesar de serem redondos também, eu gosto de rabanete. Rabanete é legal. Enfim. É. Mas o carioca, você não curte ele? O do Pânico, cara, eu vou dizer, eu era muito fã do carioca, porque ele é um puto imitador, principalmente. Ele era muito engraçado, claro. Imitando. Só que de uns 2 anos pra cá, o da TV eu não vejo há uns 5 anos, eu acho. Sim. Mas... No rádio agora, ele não consegue fazer uma piada, cara. Pode ser o Luiz Amel falar de cachorro, ele tá falando da política, cara. Não, ele ficou muito político, isso que eu ia falar. É foda mesmo. É sério, ele realmente é um puto humorista. Nem tanto com ele, mas principalmente quando tá imitando o pessoal, ele imitava muito bem. Era bem foda. Não, tem muito imitador que imita ele imitando exato. O famoso, né? Não, realmente, isso daí é foda mesmo. Ele ficou muito politicão na rádio. Até os caras falam, zoa ele de chato lá. Aham. Uhum. E honestamente, não é nem pelo que ele fala, porque eu não me importo, sinceramente. Às vezes ele fala um bagulho e fala, pô, eu poderia concordar com isso. Mas faz uma piada, por favor, cara, por favor, eu não aguento mais. É bem isso mesmo, né? Assim, o cara faz uma piada que eu concordo com você. Só pra você fazer uma piada, porra. Faz isso, vai. Faz o seu trabalho, né? É, cara, enfim. Aí eu comecei a achar ele chato a partir de então. É a vida. Opa! E aí? Oba! Cadê o futuro pai do ano? Olha aí! E aí? Beleza! Show de bola! Olha, você viu a mensagem do Kaique? Ah, você tá digitando. Eu tô digitando, sim. Pera aí. Cara, é difícil encontrar pessoas que a gente odeia, porque, tipo, daria pra fazer um programa só falando de pessoas que eu odeio. Não sei vocês, né? Você teve que selecionar uma, né? É, exatamente. Tá. Mas você pensou não, vocês têm muito ódio no coração, cara. Não, o Matheus tava cara. Me decepcionando aqui. Não, mas o Matheus só sabe decepcionar as pessoas. É, isso não, é um mas fato, bem cara. Que ele decepciona na hora que ele... Falou, mas na hora que ele explicou, eu falei, porra, esse cara tem razão. Não sei se eu sou muito volátil, não sei, mas... Zop, em geral, primeiro acontece isso. Depois da terceira vez, você já começa a perceber que não, ele realmente tá só me decepcionando. Não dá certo, que droga. Todo mundo decepciona comigo, cara. É questão de expectativa, sabe? Se acha que o cara é grande, estão lá embaixo também... Não, não é. Pois é. Ouço muito cara que isso. Tem... Tem a voz da podosfera. Uma das três vozes, né? Por curiosidade, as outras duas seriam Paulinho Siqueira e Pensador Louco? Porra, cara, isso daí é unânime, porra! Tem um ouvinte, cara, ele não tem podcast. Uhum. Ele chama Danilo. Ele compete bem com o Paulinho Siqueira. E um moleque, cara, tem 17 anos, 19 anos, sei lá. Cara, você sabe que a voz do Matheus não é assim, é que você não conhece pessoalmente, né? Mas ele coloca uma garrafa do lado. E bebe, né? Essa é a voz dele bêbado, né? Não, isso é o calúnio. Não faço nada com a minha voz no podcast. Não acontece isso. Eu não tô com a garrafa do lado agora, por acaso, eu acho. É, no caso, você fala assim, é um dom, né? É um dom, desculpa, gente. Desculpa. É, acontece. Deus dá alguma coisa pras pessoas. É a vida. É Deus. Mas, ó, assim. Deus, quando dá muito pra uma pessoa, ele dá vida curta também. É, eu já ouvi isso. Eu realmente já ouvi isso. Então, às vezes é bom, se você quer viver bastante, você tem que ser meio detonado, entendeu? Você tem que ser meio integrante do Chorume. Então, aí tem vida longa, isso daí tem vida longa. Na verdade, eu penso nisso como um equilíbrio. Tipo, tá, então ele deu alguma coisa boa, vai ter que tirar como consequência. Mas se eu colocar mais coisas pra me deteriorar, eu vou ganhar mais vida. Ah, eu, pode ser. Se eu beber demais, se tiver cirrose, beleza. Minha coluna. Você vai viver bastante pra ter aquela dor no fígado e tal. Isso, exato. Eu passei 22 anos sem observar minha coluna. Descobri que já perdi um disco de cartilagem, por exemplo. Não existe mais. Ou seja, eu tô me deteriorando pra poder viver mais. Aí pode ser. Então, cara, essa lógica não deu certo com a Janis Joplin, né? Você sabe. Tipo, ela cantava pra caralho só, porque ela era zoada em tudo e morreu com 27 anos. Então, mas cantava pra caralho. Isso já fez dela muito famosa. Então, mas ela era deteriorada em todo o resto, né, cara? Então, mas você vai viver. Então, mas cantava pra. O quanto ela cantava bem. Já compensou quando ela deu pro Serguei, já. É, de também. Fato. Então, mas será que Deus só tira em vida pra compensar? Eu tenho uma piroca pequena, ajuda. Ah, então, é isso que eu ia falar. Porque tem o Asbar do Chorume, é o lindão, lindão. Ó, então, eu vou falar uma coisa. Matheus, não é pequena, não. Só que é... Se a sua for pequena, eu sei caminhar. Oh, peraí. Manda foto. Só que o Gabriel, ele é monobola, entendeu? Ele não tem confiança, entendeu? Ele... Então, por mais bonito que ele seja, tiraram a confiança dele. E tomara que tirem vida também. Legal como que é a amizade de verdade, né, cara? Amizade é isso, né, cara? Deixa eu ver, eu vou colocar quem aqui? O Romero Brito e o Bolsonaro. Você acha que vai ficar legal? Né, bicho? Põe aí. Sem polêmica, né? Não, sem polêmica. Tranquilo, acho honesto pra caralho. Acho muito honesto. Chama aí que a gente já fala os dois que a gente já odeia no ar já. Só pra guardar. Eu não vou colocar esses dois, não, tá? Eu também tô guardando aqui. Eu odeio os dois, mas eu não. Eles não são tão importantes. Eu odeio tanto eles que eu não vou falar deles porque eles não são importantes a esse ponto, entendeu? Eita. Não, ou as pessoas que você vai falar que você odeia mais ainda que esses dois. Não, porque denotaria que eu odeio. Bom, whatever. É um puta de um paradoxo isso agora. Ok, admito que eu estou curioso. Realmente sou curioso. Bom, coloquei um cambucê aqui pra mim. Caso minha voz ficando mais pastosa no decorrer do programa, você já sabe. Eu tive que comprar mais um gin hoje, minha garrafa tinha acabado, tava uma semana sem álcool em casa. Mano, você tá sem limites mesmo. Você tá comprando gin pra deixar em casa. Pra refazer o estoque, né, pô? Se você tá acabando com o estoque, você tem que repor. Exato. Ué, cara, né? Beber destilado ficou muito mais barato do que beber cerveja em casa. Do que beber do lado de lá, né? Eu ia falar isso também. Piada óbvia. Pior que eu tô com dois destilados aqui, cara. Tô com essa cachaça de Clamboussi. Tô com o Steinegger aqui, tá pela metade. Eu comprei um vinho de Amora. Vinho de Amora? Vinho de Amora. Me soou um pouco, como eu vou dizer... Emanuele que quis. Aí? É pra isso que você vai casar, cara. Pra poder pôr desculpa em alguém, saquei. Ah, é verdade, saquei. Tá bom. E a mulher dele fala, eu quero uísque, Rafael. Não. Pega um vinho de Amora. Pra mim, um vinho de Amora, pô. Não, você não quer uísque, você quer vinho de Amora. Eu quero estar lagada com rabo de galo. Não, isso aqui é um vinho de Amora. Rabo de galo é uma coisa, é uma incógnita, né, cara? Rabo de galo. Mas você sabe o que chama rabo de galo? Cocktail. É cocktail, né? É, pô. É. Cara, todo bêbado que passa madrugada e já perdeu algumas noites fazendo sei lá o que porque não lembra, sabe dessa informação. É, exatamente. É isso porque eu sei que meus amigos me falaram. Você amigos. Nunca sabe quem, né? Você sabe, é, não, eu nunca sei quem é. Aquele amigo que ia comprar cerveja na Belina, naquela rua e tal, sem assim, cima da cidade. Desculpa. Na adega 24 horas, que eles entregam a garrafa por uma portinha tipo de bujão de gás, sabe? Boa. É, ali você clássico. Entrega uma criança e recebe uma garrafa. Não, sério? Aí, Rafael, vai tomar no cu, pô. Não pode. Uma criança desconhecida. Ah, nesse caso tudo fica melhor, né? É, né? Porque senão depois te pesa na consciência. Fala, podia ter trocado por um vinho de amora, me deram uma garrafa de pinga aqui, porra. Cara, você sabe que ali em Rio Grande da Serra tem isso, velho? Tem uma adega que é 24 horas. É tipo o um esquema de lugar que vende gás mesmo. Você chega, tem um buraco só que você entrega o dinheiro, passa o cartão, e ele roda um negocinho que, é, que seria o bujão de gás e as caixinhas de cerveja. Mas é meio sorteio ou você escolhe o que você quer? Não, você escolhe, você escolhe. Ah, tá. Durante o dia é tipo um mercado o lugar. Daí a noite fecha e tem essa portinha assim, ó. Acho que é pra evitar assalto esse tipo de... Não, não, sabe o que é? Isso daí é pra atender os bêbados da madrugada. É, exatamente. É. De qualquer hora que você for lá, você compra cerveja, cara. É o, é o tubão. Não sei se vocês conhecem o tal do tubão, que é basicamente uma garrafa de refrigerante ruim com uma cachaça qualquer. É, tem outros nomes no Brasil, mas aqui chama tubão. E tem aqui a gente falava porradinha. Porradinha. Porradinha. Bom. É, só que aí, aqui no caso, é, também funciona 24 horas, só que sempre o chinês que te vende. Só o chinês vende o tubão, que aí virou o tubo do China como consequência. E você chega e ele te dá as opções. Você quer meio a meio ou você quer forte? Ou seja, você quer meio refrigerante, meio cachaça, ou você quer quase tudo cachaça porque é refrigerante? Não tem opção fraco. Porque o meio a meio é fraco, né? 50% de cachaça. É, exato, não, mas você vai querer, claro, ou forte, né, porra? E doce basta vida, cara. Exato. Caralho. Pois é. Mas eu não faço esse tipo de coisa, eu não bebo esse tipo de coisa, tá? Claro, claro, claro. Acredito. Em que rua que fica isso aí mesmo? É, Alameda Cabral, subindo a Cruz Machado ali. Bacana. Do lado dos... Se apresenta. Claro, claro. É do lado de uma pousada aqui de quinta a domingo, é bem barato, R$105 só per noite, e tem uns travecos embaixo, e na quadra de cima tem um hambúrguer muito bom, lá do Gold School. Me convenceu, tô indo aí. Era isso que eu precisava, viu? Traveco hambúrguer pinga, cara. É isso que você quer. Exato. É bem honesto, de fato. É, eu não sei se você explicou pro Zop, mas a gente tem um programa aqui que chama Preliminares. Que é... Toda essa conversa aqui tá sendo gravada nesse momento. Ótimo! Filha da puta! E em determinado momento isso aqui vai ao ar. Chama Preliminares porque é a conversa pré-programa, entendeu? Tomara. O que eu acho legal é que o Rafael não perguntou se eu tô gravando. Ele sabe que eu tô gravando. Ah, mas é... Cara, só faltava não tá, né? Iniciou o contato Wesley Zop gravando, cara. Acho que telefone, as pessoas ligam pra ele e gravam, né? Mas não é maldade, é só pra testar a gravação antes, eu ouvindo aqui, é claro. Tá tudo bem e tal, Zé. Profissionalismo, né? Tranquilo, nada demais. Sim. O problema é que às vezes demora um pouco. A gente tem preliminares, tipo, que a gente gravou em fevereiro do ano passado pra lançar ainda. Mas não foi pro ar ainda? Não, é que acumula muita gravação, cara. É muita gravação acumulada. A gente tá alternando. O último que... O que a gente vai lançar mês que vem, eu, pra editar, peguei um que era de janeiro do ano passado e um que foi de janeiro desse ano, pra poder equilibrar um pouco as coisas. Tá bem bacana. Fica entrando na bunda, né? Isso, entrando na bunda, exatamente. Pega só essa parte aí da gravação, né? Eu já voltei a gravata. Ah, maravilha. Deixa eu ver. Isso aí que você tem nessa sua foto, isso, o que tem dentro do saco? são duas bolas, cara. Ah, não, não. No outro saco, no saco de cima aí. Ah, tá, sim. É um rosbife, cara. Pô, e tá com cara boa mesmo, hein? Tá, e você tá de roupão, por isso que tá mostrando as duas bolas lá embaixo. Entendi, então. Tem um episódio, às vezes, ó, que chama Medo no Curva de Rio, que a gente fala bastante sobre isso. Vou ouvir, já vou baixar já. Pô, uns primeiros episódios esse, cara. Lá no começo, em 2015. É o terceiro episódio? Terceiro ou quarto? Não, acho que é o sétimo, se não me engano. Sétimo? Sétimo. Você vê a precisão, né? Terceiro ou quarto? Ah, acho que é o sétimo. Mas, se não me engano, foi o segundo que a gente gravou, por isso eu pergunto. Entendeu? Ah, tá. Sim, não, mas... sim, claro. Mas teve uma leitura de e-mail que comentou de alguma piada nossa, nem lembro o que que era. Deu, ó, aí, e o Douglas perguntou pra mim, né? Você sabe de qual episódio que é esse? Eu falei, acho que foi do episódio 6 que eu contei essa história. Uhum. Ele, não, foi do 68. então é normal confundir. Então. Tranquilo, cara, do lado. É, tá ali. É 6 também, tem 6 também. Tem 6 junto aqui. Tem o mesmo dígito. Você errou por 1. É, Vai brigar por causa de um 8, cara? Pra quê? Que é isso? Como assim? É. Dos filmes do Shyamalan, eu acho que ele só pede pra Corpo Fechado e Sinais. Então, eu fiquei sabendo que ele tem uma conexão com o Unbreakable, né? Sim, no final o Bruce Willis aparece. Ah, o Bruce Willis aparece. Então não é um rumor que é uma ligação. Não, realmente. Uma ligação de verdade. Se passa no mesmo universo. Esse é o ponto. No fim do filme, quando já tá resolvido todo o problema, tá a notícia do caso desse filme na TV e o Bruce Willis tá tomando um café. Aí alguém pergunta, nossa, isso até parece aquele caso daquele cara na cadeira de rodas há 15 anos atrás. Qual era mesmo o nome daquele cara? Aí o Bruce Willis vira e fala, era o Homem de Vidro. E é tipo isso. Eu tô ouvindo a Manu, então manda um abraço pra ela. Matheus te mandou um abraço. Ela disse que mandou. Eu ouvi, cara, não sei se falar. É, ele ouviu, não precisava ter falado. Eita. É, eu tive um ataque de alergia desgraçado essas semanas aí, cara. Tá bom. Você não é meu médico, né? Olha que coisa linda. É o coletinho do Aladim, né? Então, cara, vou ter moradia aí até dezembro. Bom, né, cara? Bom. Vai parar de dormir em cama de solteiro ou não? A gente já comprou uma cama de casal já, só que só tá na casa dela, a gente só usou uma vez pra dormir à tarde. Caralho, que bosta, hein? Já temos uma câmera de casal já. Você falou câmera de casal, só pra te avisar. Eu falei câmera, imaginei. Eu pensei que ia passar despercebido. Mas tudo bem. Aí o AP que a gente vai ficar lá agora, até dezembro, pelo menos. Três quartos, cara. Três quartos? Três quartos. Caralho, três quartos. Um vai virar escritório. Boa, e o outro? O outro, por enquanto, vai ter coisa velha da minha tia, só que parece que ela vai tirar. Então vai ter um quarto extra, um guarda-roupa imenso, vou colocar as coisas do bebê. Ou o bebê. Então, o bebê acha ele legal dormir no quarto com a gente, sabe? Esses problemas de acordar chorando. No começo, pelo menos, né? Assim, acho bom. Ó, o Kaique chegou, pelo jeito. Vamos ver. Deixa eu chamar o Léo primeiro. Se o Kaique já chegou online, eu já incluo aqui, mas eu acho que... Não tá online. Você aumentou o ganho? O meu ganho ou o seu ganho? Seu. O meu ganho? É. Não mexi em nada. Ó, você começou a ouvir um ruído, por acaso? É. Estranho. Olá, boa noite, meus amores. Boa noite, seu Léo. Falando de ciúme, Matheus e Léo na mesma ligação. Olha aí, que coisa. Está com ciúme da nossa relação, Rafa? Imagina, você que deveria ter ciúme. Você eu? Já declarou publicamente todo o seu afeto e meu amor pelo Matheus? Eu nunca declarei, ele que espalhou no que Curva de Rio nossa relação, cara. Você que espalhou a nossa relação. É, eu acho que não foi assim que funcionou não, cara. Pô, você contou lá que nós temos um caso que meu casamento com a Fabiana era só fachada. Tá, mas você tinha contado alguma coisa pior antes, com certeza. Você faria isso? Não, cara, não fiz. Você faria, então com certeza você fez, cara. Eu não sei dizer, cara, agora. Eu não sei dizer se eu fiz ou não. Essa geração nova de vocês aí, que fica nessa disputa pra ver quem se importa mais, menos. Que merda, velho. Pera aí, deixa eu desligar as paradas que eu tava... As paradas. Eu queria dizer que aqui em Curitiba, eu descobri que eu consigo comprar vinho argentino e vinho chileno a R$19 a garrafa. E você consegue mandar pra São Paulo por quanto? Aí esse fim de semana a gente comprou 3 garrafas e sobrou meia garrafa e eu tô matando ela agora. Você tá matando uma garrafa de vinho agora? Meia garrafa. Aliás, eu vou matar no próximo minuto, só um instante. Pega aquela garrafa de cachaça pra mim, que vai todo mundo gravar bêbado, eu vou ficar... É, tá lá embaixo. Eu não estou gravando bêbado, cara. Eu estou só com sono. Oi? Mas extremamente sóbrio. Ah, pode ser no chatzinho, tá ali. Pronto. Agora eu acabei de matar a minha garrafa. Vou pegar um copo de rum ali, então, pra acompanhar os senhores. Copo de rum? É. Você conta não tomo mais Coca-Cola. Por favor, cara. É coisa de pirata. Você não toma mais Coca-Cola, cara? Na verdade, eu não tô tomando refrigerante. Mas por que você tá fazendo isso com você mesmo? Cara, é porque eu tô com o bagulho do balão e tal, aí eu parei. Então, você tá com um balão, precisa de gás pra subir, cara. Nossa, eu juro que eu pedi. Parabéns, cara. Parabéns, nossa. Parabéns, na moral, muito bom. Tem duas paradas que aconteceram bem legais. Que quando eu coloquei o balão, a primeira coisa... Desculpa, Léo. Ah, tá, trocando. Quando eu coloquei balão, a primeira coisa que aconteceu foi perguntar como é que eu tô e tal. Aí eu mandei mensagem, acho que foi pra Thay. Aí eu falei, tá tudo certo, só que teve um problema quando colocaram um balão, em vez de encher ele de água, que normalmente enche, eles encheram de gás hélio. E agora eu tô voando. Tipo, esse foi o meu estado de loucura enquanto eu tinha acabado de tomar anestesia pelo cabalão. Por sinal, é muito bom, cara. Eu queria uma anestesia todo dia, geral, assim. Você sabe que eles vendem, né? Vendem? Não vai ser com o nome de anestesia, mas cocaína, por exemplo, sei lá. Cocaína anestesia, cara. Cocaína anestesia, exatamente. Que porra é essa, mano? Vou começar a usar, cara. Cara, um segredo. Tudo que termina com ina tem efeito anestésico de alguma forma. Tudo. Ok, é? Mas se junto você fica acelerado, não consegue dormir com os dentes trincados, eu acho que é um pouco inibido, né? Peraí, a anestesia de uma cirurgia, você... só dorme, sabe? Tipo, tu não dorme, tu apaga. É, você apaga. É um coma induzido, cara. Aí você cheira e você fica doidão, você fica ligadaço. Então, tipo, as duas não tem nenhuma ligação. Cara, assim. É uma forma de te matar de jeito controlado, porque você tem que ficar entubado. Sim, mas eu quero dizer que a cocaína deixa você ligado. E o remédio que você toma lá, como sei o que é a anestesia geral... e ela te apaga, é isso que eu quero te dizer, sabe? Tipo... olha, cocaína, dependendo da quantidade que você tomar, vai te apagar também. Só por mais tempo, né? Ok. Vou experimentar isso. Mas ok, realmente eu falei merda. Heroína, por exemplo, vai ter o mesmo efeito que a anestesia comum. Sim, sim. É, a heroína já vê que é um bagulho mais... é que junto tem as alucinações e tal, mas anestesia, dependendo da quantidade, pode dar alucinação também, né? É que anestesia é um termo genérico, não tem um remédio que chama anestesia. Uma anestesia, né? Teoricamente, o cocaína é um anestésico, cara. Exato, exatamente, porra. Cafeína ou anestésico? Sim. Aliás, a própria Thay tava com a garganta inflamada esses dias, ela comprou uma pastilha. Pensei que ela era o anestésico. Caraca! Enfim, ela comprou uma pastilha dessas de garganta e tinha xilocaína na composição, cara. Eu achei um absurdo aquilo, tipo, porra! Tem uma pastilha dessas aí que se você salivar bastante, assim, e dar uma tipo um bochecho, sabe? Aham. Uhum. Fica dormente, cara. Pois é, exatamente isso, cara. Eu testei, porra, que porra é essa? Pode vender isso por 4 contos na farmácia sem receita? Pra criança, né? Crianças podem comprar isso aqui. Outra parada que rolou quando eu coloquei o balão foi a piada do meu irmão. Essa foi a minha, mas eu tava muito louco. Eu quando fiz anestesia, os primeiros momentos que eu saí da maca do negócio, eu tava louco, eu mal conseguia falar, assim, mas tava bom pra caralho. Aí, depois de um tempo, quando me levaram pro quarto, eu fiquei um tempo calado. E de uma hora pra outra eu comecei a falar e voltei ao normal. Agora meu irmão, ele já voltou de boa. Aí ele conta, porque a gente fez no mesmo dia e tal. Ficou no mesmo leito. Seu irmão é gordinho também? Gordão, é gordo pra caralho. Se você me acha gordo, você não viu meu irmão. Você vai chamar de magro depois. Entendi. Entendeu? Eu não, já não, vi é que no RedTube, quer dizer, no YouTube. Ah, tá. Pô, pensei que eu tinha... tem ainda vídeo no RedTube? Só pra saber, tu. Eu não apaguei não, pensei que tinha que apagar. É o caso de incesto. Qual que é a tag? Qual que é a tag? Põe aí. Incesto. Põe traje de comédia que se encontra. Traje de comédia. Podosfera unida, né? Caralho. Imagina, Podosfera unida no RedTube. Eu bastido suruba de podcast. É muito bom, muito bom. Mas então, aí meu irmão, quando saiu, a minha avó ligou pra ele e perguntou: Ricardo, tá tudo bem? Ele falou: tá, avó, só que eu fui no banheiro. Aí eu fui, me deu vontade de cagar, eu fui cagar, caguei o balão pra fora. Aí a minha avó falou, sério? Falei, tipo, inocente pra caralho, né? Mas seria uma situação engraçada, tu cagar o balão que tu acabou de colocar no estômago. Cara, isso não seria engraçado, desculpa. Seria muito trágico. Como assim? Tipo, a não ser que você possa colocar pelo mesmo lugar que entrou, seria muito chato, cara. Seria tragicômico, daí, tragicomédia. Olha, olha a ligação aí. Obrigado. Só pra saber, o tragicômico é pra quem vem de fora. Você que tá na família, só vai pegar o trágico, só, tá? Verdade, quero dizer, não ia acontecer comigo, ia acontecer com meu irmão, então. Era a família, cara, era a família. Tô um pouco me fudendo, cara. Não, não. O Léo tem uma habilidade de esfíncter muito, muito presa, cara. É muito seguro. Não é acontecer esse tipo de coisa, não. O conhecimento de causa do meu Mateus. Não sei se é preocupante ou se eu fico feliz por vocês. Pode ficar. Eu não sei, cara. Não sei o que dizer. Cara, esse baixo seu aí tem 6 cordas mesmo? Sim. O que você faz com essas 2 cordas a mais que vem nesse baixo aí? É que eu normalmente enfio no rabo, né? Pra tirar um timbre melhor. Você faz o quê? Coloca em si a mais grossa, em dó sustenida, a mais fina, lá embaixo? Dó. É, aí fica bom pra fazer acorde e tal. Tá, então, eu tava pensando, em dó eu não saberia fazer isso, cara. Em dó sustenido ficaria mais fácil. Não que eu seja um músico, assim, nossa, que músico. Pô, mas em dó é muito mais fácil, cara. Você acha? É porque é tudo em quarta. Tipo, vai ficar a mesma coisa que uma guitarra. Vai ficar quadradinha, né? Aí fica mais fácil do que na guitarra, por exemplo, você descendo a escala direto. É que pra mim, essas 2 cordas a mais, eu não saberia como usar, sabe? Eu sou limitadaço. Sabe o Igor, o Max Cavaleira, no Sepultura, que tinha uma guitarra de 4 cordas? É tipo isso. Pra mim podia ter um baixo só com mi com a só. Tava ótimo. Pô, é porque assim tu ia usar, né? Porque assim é tranquilo de usar, sabe? Tipo, tu Dá um peso. Assim é tranquilo. O problema, o que eu menos uso realmente é dó, que é uma corda que fica paradona lá, mas eu gosto de usar ela pra sei lá, pra fazer acordes e solos e tal. Mas, por exemplo, agora mesmo eu tô. Me chamaram pra uma banda. Pra eu entrar numa banda, fazer teste numa banda cover de Iron. Porra, certo. Não tô usando, cara. Ah, é só. Então, Iron é 4 cordas, né, velho? 4 cordas. Nem tem motivo pra usar outro. Rush é 4 cordas, né, cara? Sim. Quase tudo de rock é rock mais antigo, assim, é 4 cordas. Uhum. O que vai usar a quinta corda é metal, né? Isso. Metal, mas, tipo, mais pesado. Sei lá, o como é que é o nome? Slayer, eu não sei. Mas deve usar, sim, é porque eu não escuto tanto Slayer. Mas o Metallica, grande parte de 4 cordas. Eu não sei o novo, né? O novo Metallica, que eu não escuto muitas paradas novas dele. O Trujillo. 4 cordas. O Trujillo ele toca com de 5, né? Ele toca com de 5. Mas na época do Ozzy era de 5 cordas. Eu tenho um problema, eu não curto muito o Trujillo, cara. Isso porque você é um fascista que não gosta de mexicanos, né? Normal. Exatamente. Sabia que a aparência dele pra mim é mais a aparência de um índio do que de um mexicano? Apesar do nome ser mexicano, eu olho pra ele e enxergo aquele pajé, como é que chama? Navarro, sabe? Indio americano. Ah, cara, eu acho que se ele fosse ator, eu poderia colocar o Danny Trejo pra ser o pai dele, por exemplo. Mas enfim, eu também vejo essa questão de índio nele. Sei lá, é algo. Eles eram parecidos, né? É, exatamente. Aquela cara amassada pelo tempo, de papelão que levou porrada. É que eles são pele vermelha mesmo, se você parar pra pensar. Eu acho que o mexicano roots, assim, tem o mesmo descendente do americano roots também, creio eu, que não tem diferença nenhuma. É que, na verdade, tipo, os índios americanos, eles se fazem na mesma época dos maias e aztecas na região. Só que um tava mais ao norte e o outro tava lá mais ao sul. Só que realmente quem matou quem? Parecido. Como assim que matou quem, cara? Ah, os maias e os índios americanos foram todos extintos. Quem matou quem? Ah, não, os índios americanos, quem matou foram os americanos, né? Foram os ingleses, né? Os franceses. Os ingleses. E nem todos morreram. Alguns ainda estão aí. E fizeram cassino. Duro de cassino. Exato. Quem matou foi os amigos lá do DiCaprio, né? De acordo com o regresso. Eu não terminei de ver esse filme ainda, né? Ah, você é um otário. É bom pro caralho. Todo mundo falou mal dele no regresso, né, velho? Por que falaram mal? Mas eu não acabei de ver porque eu achei ele chato. Ele é lento. Ele é lento. Mas ele é um filme, como é que e foi? E o Tom Hardy é retardado, não dá pra entender o que aquele cara é ator ainda. É o Tom Hardy, né? E tão falando que querem botar ele pra ser um novo Wolverine. Todo mundo falando, ele seria um puta Wolverine. Seria um bom Wolverine, porque o Wolverine não sabe falar. Então ele seria um ótimo Wolverine. Ele só sabe... Pronto, tá ótimo. Porque assim, cara, o... convenhamos, o Hugh Jackman não é um bom Wolverine. Ele é um bom ator que calhou como Wolverine. Se você for olhar a HQ, ele não é nem um pouco fiel. Não, ele parece com Wolverine, mas ele mandou bem como Wolverine. Sabe? Cara, ele é bonito. É verdade, Wolverine bonito no... Porra, é essa, ele tem 1,90m de altura e é bonito, cara. Wolverine, os caras tiravam sarro, o cara tinha 1,60m, era feio e peludo, velho. É verdade, faz sentido. Mas o Tom Hardy também não é feio, sabe? Não é feio, ele é bonitinho, tipo... galãozinho. É. De novo, voltamos a falar de homens bonitos aqui, mas... Ah, claro. Sim, eu fugindo dessa pauta, pois ela vem. Não, mas é disso que você veio falar aqui hoje, não sabia, não? Hã? O que matou o Solo que você veio falar aqui hoje? Falou que ia falar... atividades físicas. Ah, né? E você acreditou nisso? É verdade. Eu, olhando pra mim, assim, eu fico pensando, por que eu pensei na hora, por que ele me chamou pra falar sobre atividade física, né, cara? Não faz muito sentido. Tô vendo aqui, a qualidade que eu baixei, o filme tá boa mesmo. De qual filme exatamente? Fragmentado. Ah tá, pode crer. É, eu baixei também hoje. Você baixou a versão coreana? Com a legenda coreana embutida? Não sei, cara, eu peguei um torrent que minha esposa me mandou. Aí tá baixando aqui, eu nem cheguei a testar pra ver como é que tá. Então, aqui faz tempo que eu baixei, deu... Uma pessoa criou o arquivo de torrent que já vinha com a legenda em português pronta pro arquivo, entendeu? Daí tem esse problema de ter a legenda em coreano. Mas a imagem tá boa. Você viu como, Matheus? Você foi no cinema ou você... Eu vi no cinema. Ah, você foi no cinema, entendi. É. Eu fui ver Ghost in the Shell, pra não falar que eu não tenho vídeo no cinema. Eu vi essa olhada pra cima. Olha, cara... sabe aquela questão? Old Boy, o coreano, é um filme genial do caralho. Uhum. E o americano emburreceu o filme. Sim. Sim. Mas ficou um filme ruim. A questão é, tipo assim... O Old Boy americano, na minha opinião, é um filme ruim, sabe? Ele não é um filme bom, sabe? Eu não achei filme ruim. Eu acho que se não tivesse o coreano, ele seria um filme ok até. Eu não sei. Eu não gostei. Eu também ouvi o coreano, então... Esperando cair. Quando você vai com a imagem do negócio anterior, você meio que fica com esse preconceito de... Sim. Então... Nesse caso, assim, você não teria nem outro live action de referência pra você falar, né? Só tem um anime de 22 anos atrás. Sim. Só que o anime, ele é muito bom, né? Ele tem as cenas muito boas e o roteiro, ele não fica explicando pra você. Igual o americano tem maneira de fazer. Não. Filme americano, eles explicaram 4 ou 5 vezes. Cara, só faltou parar o filme assim e vir o narrador. Como você é retardado, provavelmente não entendeu. Eu vou te explicar direitinho agora o que tá acontecendo. Agora começamos o momento Christopher Nolan, né? Sabe o que é a parada que eu achei bizarro? Eu já achei que fosse assim pelo trailer. Porque a questão é que eles colocam no trailer da Mokoto. É Motoko Mokoto. A Major, enfim. Dela ter sido um ser humano antes e alguém ter o poder sobre ela no filme original, no desenho, cara. Tipo, é sutil. Não é que é sutil, é que não é foco. Isso é colocado no filme, mas não é foco. Isso foi foco no trailer do filme. Eu falei, imagina o filme que vai ser, cara. É que, como o filme tava sendo acusado de whitewash e tal, eles meio que quiseram explicar. Ela era uma pessoa japonesa. Ah, sério mesmo? E a gente criou um corpo novo pra ela. Como a nossa sociedade agora tem americanos e japoneses misturados, a gente criou um corpo de americano pra ela, mas na verdade ela... Cara, sabe qual é a porra da pior parte? O desenho não pede que sejam japoneses. O desenho não é uma asiática. Não é descrito isso no filme. É que assim, se você olhar o anime, os traços dela são o jeito que os animes normalmente fazem traços pra pessoas orientais. Pra qualquer pessoa, efetivamente, cara. É, como tudo se passa no Japão, você entende que são orientais. Que seja oriental, exato, mas se você pegar um... Só que assim, que como... se passa no Japão, dá no mesmo. Não, esse filme se passa em Tóquio. O Ghost in the Shell clássico se passa em Tóquio. Mas assim, bebeu muito da fonte de Neuromancer. Você deixou muito Neuromancer, original mesmo. Eu estaria sendo muito errado se eu falasse que eu nunca vi Ghost in the Shell. É um pouquinho. Tá normal. Um pouquinho. É normal, mas é um pouquinho. É Ghost in the Shell muito bom, cara. É muito bom mesmo. Eu tenho um problema com anime, sabe? Tipo, eu não curto mesmo. Mas, cara, é um filme americano. É um filme americano, sério. Você esquece com o anime. A única coisa que vai te fazer pensar com o anime é que o filme é em japonês, tá ligado? Veja a versão em inglês, por favor. Eu não consigo ver em japonês. Até a Kira eu tenho que ver a versão em inglesa ou a dublada em português, que eu não consigo ver em japonês. Dublado em português é bom, Ghost in the Shell? Eu nunca vi dublado em português, Ghost in the Shell, desculpa. Também nunca vi, eu vi o original, só... Eu só vi em inglês. Eu vi em japonês. É porque eu gosto de dublagem. Quando você tá falando de um desenho, qualquer coisa que você for ver é uma dublagem, no final das contas, né? É inegável isso. Não sei. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu não sei, vai dizer que o trabalho do pessoal lá dos games, eu não sei se vocês ligam nos games, o dublador lá que faz o Joel, The Last of Us. Pô, aquilo é trabalho de atuação, velho, não é de... Mas é isso que a gente tá falando, Léo, a questão é que se é um desenho, até a versão original vai ser dublada. É, não vai ter a versão original, o ator não tá falando. Exato, o desenho não fala naturalmente, tá ligado? Tá, ok, faz sentido, né? É que o termo voice actor faz mais sentido pra isso. Ah, tipo... não, eu não tô criticando nenhuma dublagem, não, tô falando que desenho, em qualquer circunstância, vai ser dublado, vai ter alguém dublando, seja em qualquer idioma que seja. Exato. É. Mas, cara, esse negócio de não curtir anime, eu também não gosto de desenho japonês, assim, em geral, não tenho nenhuma paciência. E Ghost in the Shell... Gosto de Dragon Ball. Então, gosto de Dragon Ball porque eu via quando era moleque, e tanto que mas coloco... Nostalgia, né? Esses três, que é Akira, Ghost in the Shell e Dragon Ball, com os únicos japoneses que eu assisto. Fora isso, Digimon, você gostava também, não gostava? Qual? Akira é outro que eu nunca vi também. Digimon não gostava de Digimon, cara. Parecia animação de Flash aquilo. Era tipo Power Rangers, cara. Desde que era moleque eu já achava ruim. Ah, para com isso. Desculpa. A única parada que eu assisti de anime... E não foi tudo, porque foi Death Note, cara. Eu gostei pra caralho, o conceito eu acho bem bacana. Então, é tudo menos anime, né? Convenhamos. Assim, eu não sei, cara, eu não assisto não é anime. Não é o Takissi, por exemplo. É, sim. Death Note não é tão... Não é. Porque, pô, Naruto. Eu tentei ver Naruto, cara, que porra. Não dá. Não gosto, velho. Não dá. Não dá. Na nossa cidade não dá, não. Se você tiver. Cara, até Cavaleiros eu acho ruim, cara. Eu não curto Cavaleiros. Tá ligado que o Paulinho Siqueira adora Naruto, né? Na onde? O Paulinho Siqueira do Cultcast adora Naruto. Adora na onde? Vai tomar no seu cu. Nossa. Que bosta, hein? Que triste pra ele, assim, isso. É. Tava falando com ele nos dias que ele veio pra cá, pro Curitiba, ele falou, não, eu assisto muito Naruto com minha esposa e tal, eu... Ah. Nossa, com a minha esposa. Caraca, assisti Naruto com a esposa. O Paulinho tem filho já? Tem sim. Graças a Deus, né? Eu tava contando pro Matheus que eu tô me torturando recentemente, porque há muito tempo atrás eu assistia uma série que eu gostava muito, mas depois ela ficou muito bosta, depois, acho que lá pela quinta temporada, que é Supernatural. E eu dei uma desistida, assim, desisti mais ou menos até a nona, eu parei e falei, ah, desisti dessa porra, que não vai dar certo, não vai ficar bom. Mas me falaram, as pessoas que continuaram assistindo, incluindo esposa nisso, e mais o Rafael do Trauma na Taverna, eles falaram pra assistir que a 11ª temporada foi, tipo, muito foda e agora a série deu um... Subiu de novo de nível, sabe? Tá, cara, quando a pessoa fala pra mim, volta a assistir que a 11ª temporada... É isso que eu ia falar, cara. Eu já falo, tá bom, então. Beleza, vai lá. Mas a questão é o seguinte, eu tava batendo papo, porque assim, tava trocando ideia com os outros podcasts aí, e daí... No meio do papo a gente começou a falar sobre Supernatural e lembrar das paradas, dos momentos, a gente, tipo, sabe aquela sensação de nostalgia boa pra caralho? Tipo, caralho, que maneiro isso, sabe? É, eu comecei a ter esse papo e falei, porra, eu vou rever essa porra. E daí eu tô com coragem e revi, eu tô vendo, tipo, tem muita... Cara, a 6ª, a 7ª e a 8ª temporada são coisas que você pode jogar no lixo, assim. É muito bosta. Mas agora que eu tô na 9ª temporada, tá começando a voltar a ficar bom. Mas assim, o arco da primeira quinta é uma parada muito fechada. Tipo, eu me divirto, sabe? Apesar de não ser algo de terror, é só um, sei lá, um draminha com... Vou te falar que alguns episódios das primeiras temporadas eram de terror sim, cara. Ah, só na primeira e segunda. Terror só na primeira e segunda temporada. Pode ser. Agora... Talvez não tenha passado disso também. Pode ser. Mas então, Léo, você falou que numa sessão de nostalgia foi muito bom pra vocês. Sim. Sabe por que nostalgia é bom? Porque fica no passado. Mas, cara, eu foi bem algumas paradas, sabe? Tipo, foi legal. E, tipo, eu vendo a forma como o arco da série... Vocês viram até aqui da temporada? Eu vi o comecinho, a metade da sexta. Metade da sexta. É, a sexta é um pouco... Se juntar tudo com o vídeo no Supernet, não dá uma temporada inteira. Eu só vi episódio esporádico só, sabe? Mas assim, eles têm um arco que começa lá no início, com eles procurando o pai e tudo mais. Alguma parada. E tipo, aí depois você descobre que o Senna, ele é um cara que foi escolhido, que foi colocado sangue de demônio. Aí depois que você, tipo, no, na 4ª temporada, você entende que tudo aquilo foi feito porque... O Sen seria o cara que no futuro libertaria o Lúcifer, sabe? Porque no futuro o Lúcifer queria usar o corpo do Sen como casca. E você vê que todo o espaço da primeira até a quinta, eles fecham tão bem. Tu Sim. vê que é um bagulho arquitetado tão, tão perfeitamente, mas daí os caras chegam e falam, vamos continuar a porra, e estragam tudo. Tanto que tinha um conceito bem legal, como eles são dois irmãos, o Sen e o Jin, o Sen ele seria o corpo que o Lúcifer ia usar quando voltasse, e o Jin seria o corpo que o, não sei se Miguel ou Gabriel, um dos anjos, ia usar pra poder lutar com o Lúcio nessa volta. Esse é o ponto. Um Exato. Teria que lutar com o outro, invariavelmente, né? Os irmãos teriam que lutar, né? E os irmãos que têm uma diferença entre si, né, cara? Tipo, e o irmão, no caso, o Sen, é o rebelde, que foi o que o Lúcifer foi, né? O rebelde, que fugiu daquilo. Fugiu do que a família fazia. Então tem toda uma metáfora muito maneira, sabe? E os caras destruíram querendo continuar com a série. É aquele roteiro muito simples, só que muito bem fechadinho, cara. Contando uma história boa em cima disso, funcionava muito bem, eu concordo. Se mantesse ao fim da quinta temporada, é uma história fechada bem legal. Mas depois, Sim. foda-se. Tanto que pra mim, acabou na quinta temporada. Por isso que eu falo que o Supernatural é uma série que eu gostei. Porque acabou ali. Sim, faz sentido. Mas pra mim já acabou, entende? Não tem mais, não passa mais. Acabou. É que assim, nessas temporadas novas, tem umas paradas que tu vê, porra, maneiro. Tem um episódio que, eu não sei se tu chegou a ver esse, que eles são ele na vida real, tá ligado? Tipo, sim, de uma hora pra outra, eles pulam uma janela, e quando eles pulam a janela, eles estão no estúdio da gravação do negócio. Aí tem, tipo assim, um episódio mais divertido e tal. Mas, e tem outro episódio que o cara, pra conseguir informação, cachorros, ele toma um negócio lá que ele começa a falar com animais e é engraçado, é divertido, mas não é o que a série foi no início, sabe? Então, mas ok. Eu tô revendo porque eu gosto de me torturar, de vez em quando é bom. Caralho, você tá revendo Supernatural? Eu revi tudo e agora voltei pra nona temporada no nível, no ponto que eu parei, sabe? Eu queria ter disposição, eu queria ter essa disposição. Eu não entendo também não, cara. Não consigo entender. Eu não me entendo, cara. Eu tô revendo um monte de coisa, tô revendo, Supernatural, eu tô revendo Doctor Who, tô revendo Lost. Ah, não, vai tomar no cu. Tá revendo Doctor Who a partir de quando? Dos anos 50? Não vou ver. Eu não vi as primeiras separadas, não. Eu tô falando da nova saga de Doctor Who, tá ligado? Ah, tá. Ah, que começa com os bichos de plástico. É, um cara com um cara orelhudo lá. Primeiro doutor dessa geração nova aí. Eu tô revendo. Que Doctor Who é bom pra caralho, cara. Eu me amarro. Não é. Ah, não vamos entrar nesse não assunto. É. Sério. Matheus, cala a boca. Não vamos entrar nesse assunto. Não. Calma. Não é. Eu não gosto de Doctor Who, cara. Ai, caralho, ele perguntou. Não, cara, eu... As pessoas pintam a imagem de mim como se fosse um grande hater filha da puta, né? As pessoas realmente fazem isso. Mas deixa eu me explicar. Sim. Deixa eu me explicar, por favor. Não, é isso que eu tava querendo evitar. Eu também. Eu comecei a ver, igual você falou, dessa nova série que começou em 2005, né? E honestamente, a primeira temporada eu gostei. Eu achei, porra, é mal feito em questão de produção e tal, só que... É BBC, né? É divertido, vai. Dá pra ver. Não é o tipo de coisa que você fala, nossa, que coisa genial, ficção científica do caralho. Não, mas é uma comédia engraçada. Eu gosto de uma comédia engraçada, tem que ser. Só que aí quando mudou pra segunda temporada, a comédia engraçada, ele pegou o humor inglês que existia e fez uma coisa que tipo, ué, você tá fazendo aqui, cara? Cadê aquele conceito legal que tinha antes? Quando mudou de um doutor pro outro, ficou extremamente idiota, cara. Eu acho que aquele cara fazia sentido na história. A partir desse segundo, que é o cara que fez o Homem Púrpura no Jessica Jones, ficou uma bosta tipo absurda, melhor, cara. Porra, não, ok. Tá, você tá errado. Mas o... Mas é isso, cara. Eu gosto pra caralho e eu acho que melhor ainda. Matheus, você chegou a ver A Chegada já? Cara, não vi ainda. Melhor filme do ano. Então. Só pra dizer, sim. Não, beleza. No mesmo ano de Rogue One, não sei. Sim. Tô brincando. Eu não vou comentar nada porque o que eu li do filme eu achei ruim, mas eu não vi ainda, então calma, não vou comentar nada. Peraí, vamos ver. Mas a minha preparação do filme não tá muito boa. Eu sou um cara que curte metáforas, assim, sabe? Uma boa ficção científica, pelo menos eu acho, ela faz metáforas com a Só uma pergunta, cara. Metáforas tipo Black Mirror? Não. Porque não se fosse... Distrito 9. Não é. Beleza. Não é. Beleza, ok. Distrito não é, tipo, fica tranquilo. É na onda de Distrito 9. Esse filme lembra um pouco Distrito 9, né? Peraí. Não achei. Ah. Não, eu acho que ele lembra por conta dos aliens chegarem do nada e tal, e essa parada... Ah, sim. Aqui em Distrito 9, cara, o... A princípio eu achei ele muito Tropas Estelares até, que ele não descamba tanto pra comédia, apesar de ter alguns anos de comédia. Nem pra ação. O início dele é muito engraçado, assim, tipo... a parte do documentário lá é uma maneira. Acho legal, não. Cara, Streets of Love é um filme muito bom, cara. Vou dizer muito que bom. Esse diretor do África que apareceu é o melhor filme que ele fez até agora. Bem que eu não vi o Chap ainda, né? Eu também não vi Chap. Eu gostei do Chap. Não é o melhor filme do mundo, tá ligado? Cara, vamos parar com essa pretensão que o pessoal fala o tempo todo. Não precisa ser o melhor filme do mundo, cara. Não tem necessidade. Caraca, eu vi o bagulho do Facebook que foi o cara falando: Ghost in the Shell é a melhor coisa que eu já vi no cinema na minha vida. Então eu esse falei, cara precisa urgentemente ver mais filmes. Vamos embora daqui porque eu cansei de internet por hoje. Cara. Porque tudo tem que ser o melhor, velho. Não precisa. Cara, nem tudo vai ser um Sharknado, tá ligado? Você não pode ter essa pretensão. Caralho, Sharknado com o melhor filme. Olha que hora de entrar nessa ligação. Mas só um comentário sobre o Ghost in the Shell. Visualmente, é um filme maravilhoso, cara. É maravilhoso. Vai dar um bom wallpaper, né? Vai dar um papel de parede e vai ser lindo. Igual Batman vs Superman. É lindo. É uma merda. Igual Dragon Ball Evolution. Não é. Ai, não. Tá isso. Tô brincando. Tá? Isso era bom aquele filme, cara. Ai, muito bom. Mas a chegada é um filme, velho. Kaique já chegou falando de si mesmo, né, Matheus? O que você tava falando aí? Ghost in the Shell é ruim, cara. Dá um bom gif. Você assistiu o filme já? Não pelo pôster que eu vi, o imbecil. Caraca, melhor comentário. Tipo, podia postar uma crítica sobre o filme. Dá um bom gif. Porra. É. Ponto. Já diz tudo sobre o filme. Muito bom, cara. Muito bom. Caralho. Cara, você tava falando de rever série, tipo... Aliás, tudo bem, Kaique? Bem, você? Muito bem, obrigado. Então, você tava falando de rever série e tal. O que eu tô fazendo de vez em quando, Léo... É abrir o The Office e pegar uns episódios aleatórios pra ver. Não tô vendo do começo. Eu pego uns aleatórios e assisto, assim. É bom fazer isso com o Seinfeld também, cara. Também é legal fazer com o Seinfeld, pode crer. Aliás, vou colocar na lista o Seinfeld aqui, colocar nos favoritos. Eu acho que eu assisti Seinfeld, tipo... Caralho, Léo, tá foda, hein? Pode quicar o Léo da ligação já? Porra, não, cara. Não, nunca assisti Seinfeld, tipo... Eu nunca assisti tudo de Seinfeld, mas nunca assisti direto, sabe? Seguindo em ordem. Eu também nunca vi direto, não, cara. Eu vi vários episódios, talvez tenha visto tudo, mas eu não vi em sequência, assim. Não tem necessidade também. Apesar de que toda temporada tem um mini arco que resolve no último episódio. Não é relevante. Mas esse mini arco não é o melhor filme do mundo. Eu não entendi isso, Kaique. Deixa o Kaique, cara. não precisa, não tem problema. Deixa eu tô usando o Rafael. Ô, Kaique, vou morar perto da sua casa, cara. Verdade. Nossa, cara. Tô zoando, cara. É brincadeira. Aonde você vai morar? Sabe no condomínio que o Pedrão mora? O Antelmo. Não, cara. Ele já me falou, mas eu não lembro onde que é. Então foda-se. Vamos gravar, então? A Maristela mora lá, Kaique. Beleza. Ajudou muito agora, cara. Obrigado. Vou até digitar aqui. Você trabalhou com ela, pô. Como é que poderia saber, eu trabalhei, né, com ela. Eu não ia na casa dela almoçar. No horário de almoço, sabe? Que elas não vão almoçar na sua casa, vamos, né? Cadê aqui no mercado? Get on my horse, I'll take you around the universe and all the other places too. Think you'll find that the universe pretty much covers everything. Shut up, woman, get on my horse. Look at my horse is amazing, give it a lick. Ooh, it tastes like raisins. Have a stroke of its mane, it turns into a plane, and then it turns back again when you tug on its wing.